A mancha no tapete parecia mingau. A mancha no tapete parecia mingau. Mas não era mingau. Que era, pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Era pessoal, era suco de cacete.